Ouça aos domingos, a partir das 18 horas, aqui, www.canal2.radioantenaweb.info. O programa Antena Web Show, produção e apresentação de Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil. Canal 2. Olá, galera da Canal 2 da Rádio Antena Web, neste domingo, dia 23 de dezembro de 2012, iniciando o programa Antena Web Show. Eu quero agradecer desde já o carinho da sua audiência, ok? Da sua companhia. E daqui pra frente, 2 horas de muita música. Eu, Mendonça, do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil. E vamos desde já iniciando aí com Nova Guiar, Bom José. E depois, Padre Zezinho, Utopia. E ainda nesse bloquinho, Jorge, Luiz e Fernando, Chuva na Serra. E depois muito mais música pra você aqui na Rádio Antena Web, no seu canal 2. Um bom domingo pra você, aquele abraço, hein? Quando tudo se se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Mas aquilo era sagrado, um por um ele apagava. E perguntava quem fizera a estrepulia, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio louco, quase cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Oh, oh. Vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do difícil, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que vivem mais do que um palácio. Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Mulher.

outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, do amor. Antena Web Show, neste dia 23 de dezembro de 2012, um Feliz Natal pra você, hein? Com muita paz, harmonia, saúde, principalmente, né? Pro rico e pro pobre. Aí neste bloco aí você está ouvindo Simone, Então é Natal. E depois, na sequência aí, Roberto Carlos, Tudo Para. E antes tivemos Jesus Cristo, né? Com o mesmo rei Roberto Carlos, né? Pra paz afinar. E depois, para finalizar esse bloco aí, o coral de meninos de Petrópolis, Noite Feliz. Um bom domingo para você, aquele abraço com muito carinho aí para você que está na sintonia da Rádio Antena Web no seu canal 2. Programa Antena Web Show. E o que a gente fez? O ano termina e começa outra vez. E então é Natal, a festa cristã. Tudo para.

programa Tendo Web Show nesse dia 23 de dezembro de 2012, né? Um bom domingo pra você que está aí na sintonia. E vamos pra frente aí com mais música, trazendo agora da Freddie Mercury e Monse Cavalé. Depois, Luan Santana, Adrenalina. Guilherme Arantes, Amanhã. E fechamos esse bloco aí com Acidente de Amor, Gene Geno. Depois, muito mais música pra você aqui na Rádio Antena Web, no seu canal 2. O programa Antena Web Show. Um bom domingo, aquele abraço pra você que está aí na audiência, ok? Those beautiful dreams that we share.

Feche os olhos, não te quero mais. Dentro do coração, quantas vezes eu tentei falar com você, eu não gosto. Mas não tem solução. A verdade dói demais em mim, solidão. Tenho que ser bandido, tenho que ser cruel. Na cidade me casei na serra, com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia estranhei os carinhos dela e disse adeus, Mariana, que eu já vou embora. Se eu adivinho, Mariana, nunca na vida que eu casava contigo, vivente de Deus. É gaúcha de verdade de quatro costados, usa chapéu grande e bomba essa espora. E eu que tava vendo caso complicado, disse adeus, Mariana, que eu já vou embora. E vamos se arrancando, Mariana, com dois quentinhos fervendo, céu. Nem berropeu o dia, me tirou da cama, encilhou o tordilho e saiu campo afora. Eu fiquei zangado e saí dizendo adeus, Mariana, que eu já vou embora. Virgem Maria, nancinha, amargo, chada cancorosa, seu. Ela não disse nada, mas ficou cismando que era desta vez que eu daria o fora. Chegou a açoiteira e veio contra mim. Eu disse, larga, Mariana, que eu não vou embora. Assim com boas maneiras eu não vou embora, Mariana. Ela ficou danada e foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou a porta fora. Eu fiz uma trouxa e saí dizendo adeus, Mariana, que eu já vou embora. Agora sim, Mariana, me dando a lacria, seu. Canal 2 da Antena Web. Eu aprendi que sem você eu posso qualquer coisa menos ser feliz. Não canso de te esperar, minha esperança diz que vai voltar. Se faço uma canção, você é quem me inspira. Se tento uma nova paixão, meu coração se irrita. Diz que devo te esperar a vida inteira assim, se precisar. Tive que te perder, tive que ficar só, pra poder entender que sem você tá bem pior. Sinto por você, resumo em três palavras: amor, amor, amor e mais nada. Tive que te perder, tive que ficar só, pra poder entender que sem você tá bem pior. Sinto por você, resumo em três palavras: amor, amor, amor e mais nada. Amor e mais nada. Foi uma escola onde eu aprendi que sem você eu posso qualquer coisa menos ser feliz. Não canso de te esperar, minha esperança diz que vai voltar. Se faço uma canção, você é quem me inspira. Se tento uma nova paixão, meu coração se irrita. Diz que devo te esperar a vida inteira assim, se precisar. Tive que te perder, tive que ficar só, pra poder entender que sem você tá bem pior. E sinto por você, resumo em três palavras: amor, amor, amor e mais nada. Tive que te perder, tive que ficar só, pra poder entender que sem você tá bem pior. E sinto por você, resumo em três palavras: amor, amor, amor e mais nada. Pra poder entender que sem você tá bem pior. Sinto por você. Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Já é tempo de sorrir, abrir o coração, viajar nessa emoção, cantar contigo. Mais um ano se passou. Espera e quer te dar a paz pra tua vida. Só Jesus tem a única saída pra você nascer. Desperta e vem viver uma nova vida. Amar o pão, amar com toda a força no seu coração. Pra gente ser feliz, basta querer cantar. Jesus, pra sempre sei que vou te amar. Pra sua vida só Jesus tem tempo de sorrir, abrir o coração. Viajar nessa emoção, cantar contigo. Mais um ano se passou. nesse clima de Natal, né? Que eu vou me despedindo aqui neste programa de hoje, né? Dia 23 de dezembro de 2012. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, a sua companhia aí no canal 2 da Rádio Antena Web. E desde já convidando você para o programa do dia 30, né? Encerramento do Antena Web Show aí no dia 30. Eu quero desejar a todos um excelente domingo, uma semana maravilhosa. O Natal aí que venha com muita paz, harmonia e principalmente saúde. Que Jesus renasça em vosso coração e permaneça aí em todos os dias da sua vida. Ok? Aquele abraço para vocês. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. E fiquem todos em paz com Deus. Tchau. Feliz Natal para todos. Amarelo e vermelho pra paz. E o que a gente fez? O ano termina e começa outra vez. Aos domingos, a partir das 18 horas, aqui, www.canal2.radioantenaweb.info. O programa Antena Web Show, produção e apresentação de Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil. Brasil. Canal 2. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2.